projeto ele vai ser no sentido de dar reforço escolar para crianças em situação de vulnerabilidade da rede municipal, basicamente o ensino fundamental. Então essas crianças vão ter reforço escolar com alunos de pedagogia que foram cadastrados, treinados e vão ter oportunidade também de trabalhar, né, nessa pandemia, né, outros estilos de trabalho, de educação, para atender a situação. São 30 alunos semanais e eles vão receber cesta básica, vão receber esse reforço. É, existe toda uma programação lúdica, né, porque eles estão realmente trancados em casa, né? Então isso atrapalha até a vida dos pais. O Ministério Público ele entra no sentido de fomentar e no sentido de estar junto com a Fundação Fênix para poder conseguir a realização desse projeto. A gente acompanha, nós somos idealizadores também. Então, nós estamos levando o Ministério Público até a sociedade, até aquele que precisa nesse momento de pandemia. A Associação Mineira do Ministério Público é uma das patrocinadoras, né? O material escolar, inclusive, tem a logo da associação. É muito bacana.